Deus que está no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade e disciplina do sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto. Em cima da selha eu mostro que mereço meu troféu. Eu vou pro pacotão. Hey! Segunda-feira com certeza eu vou putar. O pessoal e a galera animada que gosta de comer água da embrasamento. Eu vou pro pacotão. Segunda-feira com certeza eu vou putar. O pessoal e a galera animada que gosta de comer água da embrasamento. Ouro Verde, Valente Bahia. Hoje tem festa de gado, paredão tocando e mulher pra dançar colado. Hoje tem festa de gado, o boi já tá no chão, vaqueiro bota. Então, eu já organizei minha galera, hoje é sem limites. Já preparei um fiz é farra no meu caminhão. O traje de vaqueiro bota cavalo selado. Hoje tem a pau, eu durmo só no meu colchão. As gatas bebem, descem até o chão. E vira litro dançando forrozinho. Batendo bota, sobre o poeirão. Vaquejada boa, só presta assim. Festa de gado, paredão tocando e mulher pra dançar colado. Festa de gado, o cu já tá no chão, vaqueiro botando pegado. Hoje festa de gado, o paredão tocando e mulher pra dançar colado. Então, festa de gado, prepara que o povo já tá botando. Chama! Oi, oi, oi. É o CD das suas resenhas, meu. Salta o play e se preocupa só com churrasco. Esquece! Aí, aí. Já organizei minha galera, hoje é sem limites. Já separei o freeze e preparo o seu caminhão. Eu traje vaqueiro, bota cavalo selado. Hoje nem a pau, eu durmo no meu colchão. As gatas bebem, descem até o chão. E vira litro dançando pagodinho. Batendo bota, sobe o poeirão. Vaquejada boa, só presta assim. Presta ligado, paredão tocando. Eita, sou, eita, sou. Festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado. Hoje tem, oh, festa de gado, o paredão tocando e mulher pra dançar colado. Hoje tem, festa de gado, hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado. Pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete? Mastiga agora e já esquece. Tu não me merece. Oh, mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolha a farra e o paredão? Oh, se prepara, jogado separação. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Pra nunca mais me maltratar. Alô, meus suaves, amo vocês. Sou chiclete, mastiga agora e depois esquece. Tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando pra parar o seu coração. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gera. Então, cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gera. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Vai docinha, docinha. Você prepara que hoje à noite vou pro rolê. Vai, mãe. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, chama, vai chorar, vai ligar. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Assim junto do acordeão.